bom, cuidado que eu te pego, menina, você tá na galera. Não adianta sair de baixo, meu amigo, que essa mina é minha. Mas eu só quero você. Quero sentir teu calor. Segure a mão na minha mão, vou te levar comigo até o infinito. Não tenha medo, a dor que sente é bem menor do que ele faz contigo. Mas eu só quero você. Quero sentir teu calor. Vai subir o lance da escadaria. Pode até acreditar, sei que vai conseguir. Abre as asas e voa além do horizonte. Se ligue no novo milênio que vai chegar. Yeah, yeah, yeah, oh. Asa de águia chegou. Yeah, yeah, yeah, oh. Asa de águia chegou. Yeah, yeah, yeah, oh. Asa de águia chegou. Yeah, yeah, yeah, oh. Asa de águia chegou. Sei que vai conseguir. Abre as asas e voa além do horizonte. Se ligue no novo milênio que vai chegar. Yeah, yeah, yeah, oh. Asa de águia chegou. Yeah, yeah, yeah, oh. Asa de águia chegou. Chegou.